2, nota. A E. coli e várias espécies de fungos também foram manipuladas para produzir insulina, diminuindo assim o custo do tratamento para diabetes. 3, nota. Um gene extraído de um peixe do Ártico foi inserido em batatas, tornando as plantas mais resistentes às geadas. 4, nota. Alguns mamíferos também foram submetidos à manipulação genética. Todos os anos, a indústria leiteira perde bilhões de dólares devido à mastite, uma doença que atinge os úberes de vacas leiteiras. Os cientistas estão fazendo experiências com vacas geneticamente modificadas, cujo leite contém lisostafina, uma substância bioquímica que ataca as bactérias responsáveis pela doença. 5. Nota. A indústria suína que registrou uma queda nas vendas porque os consumidores desconfiam das gorduras pouco saudáveis presentes no presunto e no bacon. Deposita esperanças em uma linhagem de porcos, ainda experimental, que recebeu implantes de material genético de um verme. Os novos genes fizeram com que os porcos transformassem ácidos graxos ômega 6, que fazem mal à saúde, em seus parentes saudáveis, os ômegas 3. 6, nota. A próxima geração de engenharia genética, com muita facilidade, produzirá porcos com gordura saudável. Os geneticistas conseguiram não só prolongar em 6 vezes a expectativa de vida média dos vermes, como também produzir camundongos inteligentes que apresentam habilidades muito aprimoradas de memória e aprendizado. 7. Nota. Ratos do mato são roedores pequenos e robustos que lembram camundongos, e a maioria das variedades de ratos do mato é promíscua. Mas há uma espécie em que ratos do mato machos e fêmeas formam relações monogâmicas duradouras. Os geneticistas afirmam ter isolado genes responsáveis pela monogamia dos ratos do mato. Se a inclusão de um gene puder transformar um rato do mato, Dom Juan, em um marido amoroso e leal, estaremos muito longe de conseguir modificar geneticamente não só as capacidades individuais dos roedores e dos humanos, como também suas estruturas sociais. 8. Nota. O retorno dos Neandertais. Mas os geneticistas não querem apenas transformar linhagens vivas, eles almejam reviver criaturas extintas, e não só os dinossauros, como em O Parque dos Dinossauros. Uma equipe de cientistas russos, japoneses e coreanos recentemente mapeou o genoma de antigos mamutes encontrados congelados na Sibéria. Agora, eles planejam pegar um óvulo fertilizado de uma elefanta de nossos dias, substituir seu DNA pelo DNA reconstruído do mamute e implantar o óvulo no útero de uma elefanta. A expectativa é que, depois de aproximadamente 22 meses, nasça o primeiro mamute após 5 mil anos. 9. Nota. Mas por que parar nos mamutes? O professor George Church, da Universidade Harvard, recentemente propôs que, com a conclusão do projeto Genoma Neandertal, podemos agora implantar o DNA reconstruído de um Neandertal no óvulo de uma Sapiens, produzindo assim a primeira criança Neandertal depois de 30 mil anos. Church afirmou que poderia fazer isso por meros 30 milhões de dólares. Várias mulheres já se voluntariaram para servir como mães de aluguel. 10. Nota. Para que precisamos de Neandertais? Alguns afirmam que, se pudéssemos estudar Neandertais vivos, conseguiríamos responder algumas das perguntas mais insistentes sobre as origens e a singularidade do Homo sapiens. Ao comparar o cérebro de um Neandertal com o de um Homo sapiens e mapear onde suas estruturas diferem, talvez possamos identificar que mudança biológica produziu a consciência tal como a experimentamos. Há também uma razão ética. Alguns argumentam que, se o Homo sapiens foi responsável pela extinção dos Neandertais, tem um dever moral de ressuscitá-los. E ter alguns Neandertais por perto pode ser útil. Uma porção de industrialistas ficaria feliz em pagar um Neandertal para fazer o trabalho braçal de dois sapiens. Mas por que parar nos Neandertais? Por que não voltar à prancheta de desenho de Deus e projetar um sapiens melhor? As capacidades, necessidades e desejos do Homo sapiens têm uma base genética e o genoma do sapiens não é mais complexo que o de ratos do mato e camundongos. O genoma de um camundongo contém cerca de 2,5 bilhões de bases nucleicas, o genoma do sapiens cerca de 2,9 bilhões de bases, o que significa que é apenas 14% maior. 11. Nota. No médio prazo, talvez daqui a algumas décadas, a engenharia genética e outras formas de engenharia biológica talvez nos permitam fazer alterações de longo alcance não só em nossa fisiologia, nosso sistema imunológico e nossa expectativa de vida, como também em nossas capacidades intelectuais e emocionais. Se a engenharia genética pode criar camundongos geniais, por que não humanos geniais? Se pode criar ratos do mato monogâmicos, por que não humanos programados para que serem fiéis aos seus parceiros? A revolução cognitiva que transformou o Homo sapiens de um primata insignificante no senhor do mundo não demandou qualquer mudança notável na psicologia ou mesmo no tamanho e na forma exterior do cérebro dos sapiens. Ao que parece, envolveu não mais do que algumas pequenas mudanças na estrutura cerebral interna. Talvez outra pequena mudança fosse suficiente para iniciar uma segunda revolução cognitiva, criar um tipo completamente novo de consciência e transformar o Homo sapiens em algo totalmente diferente. É verdade, ainda não temos o discernimento necessário para alcançar isso, mas parece não haver uma barreira técnica nos impedindo de produzir super-humanos. Os principais obstáculos são as objeções éticas e políticas que desaceleraram as pesquisas com humanos. E não importa o quão convincentes possam ser os argumentos éticos, é difícil compreender de que modo conseguirão deter o próximo passo por muito mais tempo, sobretudo se o que está em jogo é a possibilidade de prolongar a vida humana indefinidamente, dominar doenças incuráveis e aprimorar nossas capacidades cognitivas e emocionais. O que aconteceria, por exemplo, se desenvolvêssemos uma cura para o mal de Alzheimer, que, como benefício adicional, pudesse melhorar acentuadamente a memória de pessoas saudáveis? Alguém seria capaz de interromper tão importante pesquisa? E quando a cura surgisse, alguma autoridade seria capaz de limitar seu uso aos pacientes de Alzheimer e evitar que pessoas saudáveis a usassem para adquirir uma memória super desenvolvida? Não está claro se a bioengenharia realmente seria capaz de ressuscitar os Neandertais, mas isso, com toda a probabilidade, revelaria muito sobre o Homo sapiens. Experimentar com nossos genes não necessariamente nos matará, mas talvez venhamos a brincar com o Homo sapiens ao ponto de já não sermos mais Homo sapiens. Vida biônica. Há uma outra nova tecnologia que poderia mudar as leis da vida, a engenharia ciborgue. Os ciborgues são seres que combinam partes orgânicas e inorgânicas, como um humano com mãos biônicas. De certo modo, praticamente todos nós somos biônicos hoje em dia, já que nossos sentidos e funções naturais são complementados por dispositivos como óculos, marca-passos, órteses e até mesmo computadores e telefones celulares, que aliviam nosso cérebro de parte do ônus do processamento e armazenamento de dados. Estamos muito próximos de nos tornarmos verdadeiros ciborgues, de ter características inorgânicas que são inseparáveis de nosso corpo, características que modificam nossas capacidades, desejos, personalidades e identidades. Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, DARPA, na sigla em inglês, uma agência de pesquisa militar dos Estados Unidos, está desenvolvendo ciborgues de insetos. A ideia é implantar chips eletrônicos, detectores e processadores no corpo de uma mosca ou de uma barata, o que permitirá que um humano ou um operador automático controle remotamente os movimentos do inseto e capture e transmita informações. Uma dessas moscas poderia pousar na parede do quartel-general do inimigo, escutar as conversas mais secretas e, se não for pega antes por uma aranha, nos informar exatamente o que o inimigo está planejando. 12. Nota. Em 2006, o Centro de Guerra Submarina da Marinha, NUWC, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, informou sua intenção de desenvolver tubarões ciborgues, declarando, aspas, a NUWC está desenvolvendo um dispositivo cujo objetivo é controlar o comportamento de uma série de animais via implantes neurais. Fecha aspas. Os desenvolvedores esperam identificar campos eletromagnéticos subaquáticos criados por submarinos e minas, aproveitando as capacidades de detecção magnética dos tubarões, que são superiores às de qualquer detector fabricado pelo homem. 13. Nota. Os sapiens também estão sendo transformados em ciborgues. A mais nova geração de aparelhos auditivos é às vezes chamada de orelha biônica. O dispositivo consiste de um implante que capta o som por meio de um microfone localizado na parte externa da orelha. O implante filtra o som, identifica vozes humanas e as traduz em sinais elétricos que são enviados diretamente ao nervo auditivo central e de lá para o cérebro. 14. Nota. A Retina Implant, uma empresa alemã financiada pelo governo, está desenvolvendo uma prótese de retina que pode permitir que pessoas cegas adquiram uma visão parcial. Envolve a implantação de um microchip dentro do olho do paciente. As fotocélulas absorvem a luz que incide sobre o olho e a transformam em energia elétrica, que estimula as células nervosas intactas na retina. Os impulsos nervosos dessas células estimulam o cérebro, onde são traduzidos em visão. No momento, a tecnologia permite que os pacientes se orientem no espaço, identifiquem letras e, inclusive, reconheçam rostos. 15. Nota. Jesse Sullivan, um eletricista norte-americano, perdeu os dois braços até o ombro em um acidente em 2001. Hoje, ele usa dois braços biônicos, cortesia do Instituto de Reabilitação de Chicago. A característica especial dos novos braços de Jesse é que eles são operados unicamente pelo pensamento. Sinais neurais chegando do cérebro de Jesse são traduzidos por microcomputadores em comandos elétricos e os braços se movem. Quando Jesse quer levantar o braço, ele faz o que qualquer pessoa normal inconscientemente faz, e o braço se ergue. Esses braços podem realizar uma gama muito mais limitada de movimentos do que os braços orgânicos, mas permitem a Jesse realizar tarefas simples, cotidianas,